foi quem eu mais amei na vida, pra quem dediquei meu coração. Quem nunca pensou um só momento me querer, um só momento me fazer feliz? Sempre esperei que te amando também fosse amado, um pouco mais por te lembrado. Mas não foi assim a nossa história. Você feriu meu coração, me entregando a própria sorte. Como sofri se alguém amou? Fui eu quem amei sozinho, fui eu quem te deu amor e carinho. Quem menos me amou foi quem eu mais amei na vida, pra quem dediquei meu coração. Quem nunca pensou um só momento em querer, um só momento me fazer feliz? Sempre esperei que te amando também fosse amado, um pouco mais por te lembrado. Mas não foi assim a nossa história. Você feriu meu coração, me entregando a própria sorte. Como sofri se alguém amou? Fui eu quem amei sozinho, fui eu quem te deu amor e carinho. Você feriu meu coração, me entregando a própria sorte. Como sofri se alguém amou? Fui eu quem amei sozinho, fui eu quem te deu amor e carinho. Você feriu meu coração, me entregando a própria sorte. Como sofri se alguém amou?